Deixa eu ver aqui, meu amigo Rubens Gomes, em Mata Verde, Encruzilhada. Inclusive, semana passada, eu dei entrevista na rádio aí por telefone. Muito bacana, Rádio Talismã FM, em Encruzilhada. Encruzilhada entre Mata Verde e Vila Bahia, aí no Estadão da Bahia, exibindo o nosso programa. Um abraço a todos os ouvintes da Talismã FM. Um abraço a todos, muito obrigado, viu? Inclusive, depois vou mandar alguns alôs aí para alguns ouvintes que pediram. A nossa querida amiga Zenilda, de Vila Bahia, e o seu marido, né, Pé de Pano, eles não perdem o programa. A dona Lindaura, mãe de Rubens Gomes, mãe do Rubens Gomes, locutor, diretor da Talismã FM, também não perde o nosso programa. Um abraço a todos vocês aí, viu? Quem vai cantar bonito agora, meu amigo Paulo Terra, de São Paulo pro Brasil inteiro, Você Me Deixa Louco. Toda vez que te encontro e não posso te beijar, só aumenta o desejo de querer te amar. Você me deixa louco, está difícil pra mim. Pelo menos em sonho vem me dizer que sim, que também quer me amar, que também quer me beijar, que nasceu só pra mim, sou seu destino, enfim. A tarde está tão linda e me bate a solidão das lembranças contínuas no meu coração. De tudo que vivemos, do que a gente sonhou, dos amassos e beijos, das juras de amor. Você jurou me amar. O que aconteceu com a gente? Seja lá o que for, é lindo nosso amor. Nosso plantio de amor ninguém vai arrancar. Não custa a gente tentar, a gente persistir. Nosso amor está no ar, vem correndo. Vem a solidão das lembranças contínuas no meu coração. De tudo que vivemos, do que a gente sonhou, dos amassos e beijos, das juras de amor. Você jurou me amar. O que aconteceu com a gente? Seja lá o que for, é lindo nosso amor. Nosso plantio de amor ninguém vai arrancar. Vamos em frente, porque atrás vem muita gente. Mundo Sertanejo está no ar, no quadro Ao Som da Viola de hoje. Quem canta bonito, para minha querida Suzy Maciel em São Paulo, para Eli Moreira, para todo mundo que gosta dessa linda canção. Um clássico sertanejo nas vozes de João Pedro e Rafael. Cantam Mercedita. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola. Ao Som da Viola. leve, seus encantos necessita, perfumada, flor bonita. Me lembro que uma vez a conheci num campo, muito longe, numa tarde. Hoje só ficou saudade desse amor que assim nos fez. E assim nasceu um nosso querer com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque essa cor deixou-me dor e solidão. Ela ficou com outro amor e assim me fez compreender o que é o querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Deixando, e a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo já passado, necessita, sua lembrança palpita na minha triste canção. E assim nasceu um nosso querer com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque essa dor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor e assim me fez o que é o querer, o que é sofrer, porque lhe dei mi coração. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Música no seu rádio, eu fico muito feliz porque nós estamos sempre juntos e misturados. Um abraço a todos vocês, amigos, radialistas do Brasil inteiro, que estão tocando em minha nova música na programação local de vocês, de toda a nossa rede de rádios, né? Quero você para mim. A todos vocês também do Facebook, que estão sempre compartilhando o link do vídeo com seus amigos, acessando o YouTube. Muito obrigado, viu? E para contratar o show do Diego Valadares na sua cidade, Diego Valadares e banda, fazendo aquele show bacana, cantando Quero Você Pra Mim, Cabra Danado, Saudade Judia, Tô Nessa, Casa Vazia e todos os sucessos que estão na boca do povo, é só ligar no 61-8257-0991. 8257-0991, Diego Valadares e banda aí na sua cidade. Mundo Sertanejo agora recebe esse artista, que já é um velho conhecido de todos os nossos ouvintes pelo Brasil inteiro. Recebo Apagão no Mundo Sertanejo, Apagão Maluco. Beleza, Valadares. Ei, Apagão, tudo bom bem? Demais, graças a Deus. Seja bem-vindo. Eu que agradeço aí. E quais são as novidades, meu amigo? A novidade, estamos aí trabalhando como sempre, com a música nova aí, O Fundo do Busão. Sabe que eu só faço música linda, né? Exatamente. Uma pior do que a outra, mas o povo gosta, então tá bom. Você, ô Apagão, você é considerado um dos maiores... compositores, faz paródia, paródias, né? Como é que se chama o compositor de paródia? Como é? Na realidade, não se chama, xinga ele, né? Porque o paródia, o verdadeiro compositor xinga o Apagão. Fala, pô, você estragou minha música. Inclusive, eu estava até num programa de televisão conversando com a Eliana e o Samuel. Eu falei pra Eliana, Eliana, quando você estiver estourando, eu vou pegar essa música e fazer uma paródia nela. Tá certo. Faz uma paródia depois com Quero Você Pra Mim. Vou fazer. Eu quero você pra mim. Eu quero te amar assim. Vai ficar boa, hein? Vai ficar boa. Manda aí que a gente faz. Apagão, seja bem-vindo ao Mundo Sertanejo. Olha, você já esteve várias vezes, nossos ouvintes sempre gostam das suas entrevistas. O povo ri pra caramba com as suas paródias, suas brincadeiras. Vamos cantar Fundo do Busão. É uma nova música da sua carreira, do seu trabalho, né? É uma música que é o seguinte: eu peguei todos os arroches que fez sucesso, peguei todo um pedacinho de cada música e criei uma história e saiu O Fundo do Busão. Fundo do Busão. Dá pra você fazer um pedacinho ao vivo pra depois a gente tocar na íntegra? Agora. Vou fazer ao vivo aí. Só pra mostrar pros nossos ouvintes. Eu não preciso de Land Rover, nem da Fiorino do patrão. Não quero tchu nem quero tchá, só quero mostrar que eu pego as piriguete sem ter nenhum tostão. Já sou doce, doce, doce, sem herança, sem herança eu já sou belo. Chega de baraberebere, pra que gastar dinheiro com Camaro amarelo? Se as mina pira, é tenso, meu irmão. Você não pega se você for vacilão. Se as mina pira, não precisa ser patrão. Eu pego as piriguete, é no fundo do busão. É no fundo do busão. É no fundo do busão. Vai, piriguete, pro fundo do busão. É no fundo do busão. É no fundo do busão. É no fundo do busão. Canta, apagão, fundo do busão. Se as mina pira, não precisa ser patrão. Eu pego as piriguete, é no fundo do busão. É no fundo do busão. É no fundo do busão. Vai, piriguete, pro fundo do busão. É no fundo do busão. Ouvimos Apagão Maluco, fundo do busão. Que criatividade, hein? Parabéns, meu amigo. Obrigado, Vargas. A gente tem que sempre estar renovando algumas coisinhas, né? Pra mostrar alguma coisa diferente, né? Sim. Apagão, você é natural de São Paulo, sou, né? De São Paulo. Sim, veio pra Brasília há uns anos. Me lembro muito bem quando você chegou. Foi. Fizemos alguns shows juntos, fizemos, né? Pô, dividimos o palco muito tempo no Cabana da Árvore. Com certeza. E você também já apresentou para programa de televisão em São Paulo? Eu fui no Celso Portioli, né, no Domingo Celso... Legal, fazer umas paródias lá. SBT. Eu fui para o Ceará, fiz a TV Globo do Ceará, fiz um turnêzinho pequeno lá, mas deu para fazer um trabalho legal. Parabéns, meu amigo. Daqui a pouquinho eu vou pedir para você repetir aqui para os nossos ouvintes. Inclusive recebi vários e-mails de emissoras pedindo o seu trabalho, né? Uhum. Aquele quadro que você faz no show do CD Pirata. Todo mundo cai na risada, né? Vamos cantar? Bora. Canta Apagão Maluco! Tô ficando velho, tô ficando fraco. Tô encolhendo o pinto, tô puxando o saco. Essa vida de pobre, meu Deus, é um horror. É ônibus lotado, eu tô enjoado. Do motorista cabeção e o feinho do cobrador. Acordo cedo, preparo minha marmita. Arroz e feijão, ovo e batata frita. Saio de casa cheirosinho e arrumado. Quando desço da gaiola, desço todo amarrotado. Ainda tem fila pra bater cartão. Orelha seca é meu apelido, eu sou peão. Trabalho tanto que a fome chega cedo. Quando abro a marmita, o feijão já tá azedo. Tô ficando velho, tô ficando fraco. Tô encolhendo o pinto, tô murchando o saco. Essa vida de pobre, meu Deus, é um horror. É ônibus lotado, eu tô enjoado. Do motorista cabeção e o feinho do cobrador. No fim da tarde começa tudo outra vez. Ônibus de pobre, você não vê japonês, né? Empurra, empurra, é aquele zum, zum, zum. Eu comi feijão azedo e acabei soltando pum. E todo mundo fica ali desconfiado. Eu fico ali quietinho com o zoinho arregalado. E um fanhoso gago grita do meu lado. Pobrezinho do motorista, tem um raio desmaiado. Conhecendo pinto, tô murchando o saco. Essa vida de pobre, meu Deus, é um horror. É ônibus lotado, eu tô enjoado. Do motorista cabeção e o feinho do cobrador. No outro dia eu tento outra opção. Ah, vou pro trabalho, aí eu pego lotação. Ainda tenho que xingar o pirueiro. Põe um em cima do outro só pra ganhar mais dinheiro. Meu Deus do céu, essa vida é um horror. Se eu não fosse orelha seca, ia ser um camelô. Quando peço um aumento pro patrão, ele diz: você teve a sua chance, filho, mas você não estudou. Tô ficando velho, tô ficando fraco. Tô encolhendo o pinto, tô murchando o saco. Esta vida de pobre, meu Deus, é um horror. É ônibus lotado, eu tô enjoado. Do motorista cabeção e o feinho do cobrador. É, rapaz, eu não tô aguentando mais não. É conta de água pra pagar, conta de luz atrasada. O aluguel já está vencendo. Eu não sei nenhum preço. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar. Minha querida Vânia Rocha, em Pouso Alegre, sul de Minas, toda a equipe da 90.9. Vamos para Araçuaí. Araçuaí FM exibindo o nosso programa em Araçuaí, Estadão de Minas Gerais. É, vamos aí para Virgem da Mata. Virgem da Lapa, perdão. Virgem da Lapa. Lapa. Rádio Morada FM exibindo nosso programa. Aí em Berilo também, a Rádio Arai FM, nosso amigo Reginaldo Franco, todos da equipe da Arai FM exibindo nosso programa em Berilo, Estadão de Minas Gerais. O Brasil inteiro, nós somos mais de 1.300 emissoras afiliadas, né? Pelo Brasil inteiro, graças a Deus, milhões de ouvintes pelo Brasil. Apagão Maluco, tem paródia na ponta da agulha aí, na ponta da língua. Tem, né? Uma paródia aqui, uma paródia que é mais pedida, inclusive, aqui na... Eu sou contratado pela Secretaria de Justiça para fazer paródias nos colégios. Sim. Né? Sobre um projeto que tem em Brasília, Viva a Vida Sem Drogas. Então fui contratado para entrar com uma música, brincar e tal. Então eu canto para mais ou menos 3 mil alunos toda semana. Maravilha. Aí a mais pedida que eles gostam, que não tem nada a ver com o projeto, mas eu gosto de brincar, para aproveitar e vender o peixe antes, né? Essa paródia aqui, ó. Fica à vontade. A música do Gustavo Lima. Apagão Maluco ao vivo no Mundo Sertanejo. Arrombaram o meu carro, levaram o meu som. Eu tava numa balada, curtindo um reggae bom. A pior besteira que estragou minha festa foi uma gatinha que chegou, tava fedendo a beça. Gata, se liga, vai dar uma lavada. Você impregnou a madrugada, ao dançar, ao pular, fedendo igual gambá. Gata, se liga, vai dar uma lavada. Você impregnou a madrugada, ao dançar, ao pular. Você tá fedendo, vai ser. É a molecada agora. Apagão, tem um quadro que você apresenta nos shows que eu gosto muito, os ouvintes amaram às vezes que você esteve aqui. É o quadro do CD Pirata. CD Pirata. Vamos repetir a dose? Vamos mandar ela? Pois o Vismar Martins está aqui no estúdio encantado com você, viu? O Marco Andrigo, todo mundo. A Eliane, o Samuel, o Ricardo e o Ronael. O estúdio está lotado só de artistas. De dois ali. Ricardo e Ronael. Ricardo e Ronael. De Unaí para o Brasil inteiro. De Unaí para o Brasil inteiro. É. Aí eles vieram de Unaí numa caminhonete. Ricardo e Ronael. O Ricardo falou assim: Ronael, vamos ouvir Bruno e Marrone? Vamos lá. A Ronael falou assim: então vamos aí, Ricardo. Aí o Ricardo colocou o CD do Bruno e Marrone, só que o CD era pirata, ele não sabia. Aí colocou o CDzão. Aí começou a tocar. Caminhei sozinho pela rua. Falei com as estrelas e com a lua. Eu dei um branco na letra aqui agora. Tem no banco da praça. Tentando te esquecer, adormeci e sonhei com você. Vindo de um naipe ao Brasil, hein? No sonho você veio provocante. Deu um beijo doce e me abraçou. Tá riscando o seu. No ponto alto do amor. Já era dia, o guarda me acordou. Seu aí ele tirou o CD. Tá arriscado. Aí tiraram o CD e falou assim. Aí o parceiro falou assim: rapaz, troca esse CD, tá arriscado. Ele colocou um original. Só que o aparelho era do Paraguai, o aparelho da caminhonete. Vixe, mano, aparelho do Paraguai. É, aí colocou um original. E mudou até a faixa da música. Olha lá. Bruno e Marrone. A dupla é fã, fã do Bruno Marrone. Fã. Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta. Não se deixou mais. Eu já tentei sair, tentei cozinha. Aí tirou. Foi besta. Tá ruim, tá. Mas, ruim, tá ruim. Tá ruim a parede. Não, não, senhor, eu quero ver Bruno Marrone, vamos pôr um toca-fita. Aí colocou um toca-fita, toca-fita. Bruno Marrone, é. Ele estava ouvindo o Bruno Marrone meter um toca-fita lá no meio do painel e estava vindo ouvindo a fita. Vai lá, ô. Caminhei sozinho. Enrolou. A fita enrolou. Rapaz, aí ele lembrou que ele também tinha um vinil. Nem Bruno Marrone existia na época, não, mas ele tinha um vinil do Bruno Marrone. Aí colocou eles uma caixinha. Eles queriam ouvir Bruno Marrone a qualquer custo. Qualquer jeito. Tinha que ouvir. Colocaram lá uma caixinha de flor em cima do bracinho. Solta Bruno Marrone. Colocou aí, o LP. Do LP lá em cima do bracinho. E outro, o parceiro segurando a radiola no banco do passageiro. Ah, Bruno Marrone, solta. Olha, olha. Caminhei. Tá arriscado o LP, o vinil. Ei, apagão maluco. Cara, parabéns pelo seu talento. Esse quadro é muito bacana. E nos shows, você é um dos quadros de mais sucesso do seu show, também, né? Também. As pessoas pedem, faz o CD pirata aí. Né? Parabéns, meu amigo. Porque o meu show, o bom desse tipo de show, que é um show assim, pro público fica mais calminho, sentado, vendo o trabalho. Exatamente. Né? Agora quando... É um show mais pra teatro. É, né? Mais pra teatro. É. Show teatral. Você, além de ser cantor, compositor e ator também, né? Ator, a gente. Parabéns. Vamos pros comerciais, a gente volta daqui agora... a pouquinho. Apagão maluco... No Mundo Sertanejo. Beleza. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem. Estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Hoje recebendo o Apagão Maluco. Esse talentoso artista completo. Cantor, compositor, ator. O que você faz mais na vida, Pagão? Tudo de bom, né? E tento vender o CD ainda. Seu CD, como é que é aquela história? Já vendi, em 2011 eu vendi mais de um CD. É? Em 2011, consegui vender mais de um. Mais de um, em 2011. Em 2012, o que comprou queria devolver, mas já tinha mudado de onde eu estava morando. Não conseguiu entregar, devolver o CD. Tentando vender o terceiro CD, mas tá difícil. Em 2013, tá tentando vender ainda. Não, em 2013 estão preparando um para vender. Ah, um, preparando, tá certo. Pra falar em CD, não sei. Agora, novidades aí também é o seguinte: Eu tô de assessoria nova, que é a Aline Cândido, tá aí no estúdio. Aline, é uma moça muito bonita, por sinal. Parabéns, Aline. A Aline cuida das suas redes sociais. Tá cuidando agora, tá? Facebook, site. Divulgue, por favor, seu telefone para show. Quem tiver coragem de contratar o Apagão, maluco, liga aí, 61 92 534 5704. 92 34 77 04 54. É. 92 9234 5704. Opa, 61 9234 5704. Contrata Apagão a Maluco, falando com a Aline. Parabéns, Aline. Apagão Maluco. Pode acessar a gente também aí, ó, na rede social. Isso, no Facebook, social. Apagão Maluco Oficial. Apagão Maluco Oficial. Só fecha. E o e-mail, que é o Apagão Maluco _ Gmail. Não é e-mail, né? Gmail. gmail.com. Repita, apagão. apagãomaluco@gmail.com. apagãomaluco@gmail.com. O blog também lá, apagão. apagãomalucooficial.wordpress.com. Isso, porque a última vez que você esteve aqui, muitos radialistas pediram o seu contato, né? Por e-mail. Uhum. Então, apagão, sucesso, meu amigo. Deus te abençoa. Volte mais vezes. Sucesso e um novo sucesso aí. A nova música, né? Fundo do Busão. Fundo do Busão. É uma rocha que eu misturo todas. Todas as rochas que fez sucesso tem na primeira parte e na segunda, depois do refrão ainda também. Quem ouviu aí com certeza gostaram. Vamos estar tocando aqui nos programas a sua música, viu? Mais uma vez aí, ó. Apagão Maluco Oficial @gmail.com. É isso aí. Apagão Maluco Oficial @gmail.com. É o seu contato por e-mail, né? Os amigos do Brasil inteiro podem fazer contato com você. Ou então acessar também o Facebook. Apagão Maluco Oficial lá no Facebook, né? E o telefone para show é o 61 92 9234 5704. Meu amigo, sucesso. E outra novidade também, que eu estou com uma parceria com a gravadora de São Paulo, que eu tinha feito um contrato com a VZ, que era do Mário Zan. Sim. E eles agora se aliaram com a Atração, né? Maravilha. Aí a Atração também, a gente está quase negociando um contratinho aí. E quem quiser também abaixar, ver o trabalho do Apagão também, pode entrar na Lojas Laser, que é lá de São Paulo. Que Lojas Laser. É comandado pelo Facebook. Tem qualquer trabalho do Apagão Maluco. Muito bem, meu irmão. Sucesso, Deus te abençoe. Eu que agradeço. Apagão aí, Maluco. E valeu, galera, fica com Deus e obrigado. Quem vai cantar bonito para vocês agora, Valonir Fernandes. Um abraço, meu amigo Douglas Araújo, a Cristiano Vermute, o Márcio Araújo, o João da Eletrônica, aí da Cidade FM de Castelo dos Sonhos, o Estadão do Pará, exibindo o nosso programa, tocando aí minha nova música, né? Canta Valonir Fernandes, com a participação especial de Denis Mato Grosso. Fique com ela. Aqui, peça uma bebida e vamos conversar. Sei que estou lhe devendo o que está acontecendo. Eu preciso lhe falar. Se cruzei o seu caminho, foi acaso do destino. Sei que vai me escutar, amigo, meu irmão. Escute o coração e o que aconteceu. Eu me apaixonei por alguém que você ama também. Amigo, me perdoe, por favor, mas hoje ela é meu amor e o homem dela sou eu. Só me resta esquecer. Se ela mesma foi quem escolheu você, é porque nada, nada, nada mais restou do nosso amor. Vai ser difícil, mas a vida é mesmo assim. Se ela não gosta nem um pouco mais de mim, sua atitude foi sincera, meu amigo. Por isso eu lhe digo: fique com ela,